Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, 66ª edição. Para este dia 23º de fevereiro do 2014 ano depois de Cristo, ou se preferirem simplificando, edição 66, para 23 de fevereiro de 2014. A edição de hoje tem como, felizmente, habitualmente, à exceção de uma edição sempre foi assim, outros dois apresentadores, vou chamar assim, ilustres convidados deste espaço radiofónico, que os ouvintes continuam com os seus comentários a fazer chegar aqui, a manter no ar, não é? O Joaquim Pereira. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde. Eu, esta edição 66 é precisamente do ano que eu me casei, que eu dei o nó. Portanto, é para comemorar. Muito boa tarde a todos, que a emissão agrade. E agora à direita, penso eu que... Exato. Não sei dizer 23 de fevereiro de 1966, pronto. Estamos já quase no ano do Mundial e eu tenho a impressão que o Zerba vai fazer um grande figurão neste Mundial. Olá, Nuno, boa tarde. Boa tarde, mas não estamos quase no ano do Mundial. Estamos mesmo no ano do Mundial. Pois, estamos há poucos meses da renda. Pois, era isso que eu queria dizer. Nós vamos até a Inglaterra ver os jogos. Exatamente. O Joaquim paga, não é? Eu pago. Pago e pago bem. Que as finanças dão cabo de mim. E os jogos vão valer a pena. A gente não sei porque eu tenho essa impressão que vão valer a pena mesmo. Não, eu acho que o mais complicado vai ser contra a Coreia. E depois contra a Inglaterra. Eu não sabia que o Carlos Bonaparte já passou a comerciante, porque já tem fatura simplificada, porque ele diz a data e a emissão e numeração ordinal, e depois, simplificado, vai para cardinal apresentar a fatura simplificada e já percebe tudo. Muito bem, Carlos Bonaparte. Pronto, estamos a evoluir. É para todos aqueles que pagaram para ver a Antena Web. Uhum. Olha, já agora, por falar em pagar, deixa-me só aqui fazer um pequeno agradecimento, um parênteses, porque sei que há pessoas que ouvem o Conversas Aleatórias, há pouco estava-me a rir com os comentários, mas não é de toda uma brincadeira, é um brincar a sério. Sei que há pessoas que ouvem e sei alguns nomes de pessoas que ouvem o Conversas Aleatórias. Esta semana foi uma semana recheada de comentários e de pessoas que ouvem vários programas. Agradecer aqui a todos aqueles que têm, agora falando em questões comerciais, digamos assim, efetuado o seu donativo. Já temos uma quantia que se aproxima dos 30€, ou que já é alguma coisa, para 150. Agradecer então a todos aqueles que têm feito a sua colaboração, partilhando, deixando o seu donativo. Obrigado a todos aqueles que têm ajudado, não a mim, mas a Antena Web. E continuando esse contexto, eu hoje, antes de vir para o estúdio número 3, apanhei na rua lá fora, não é? Entre o povo. Numa certa zona onde alguns caminhos se cruzam, acho que são quatro caminhos que se cruzam. É verdade. Mulheres a comentar um assunto de conversação aleatórias. Ali um grupo de 3, 4 mulheres, 4 senhoras, certeza que ouviram uma emissão de há uns tempos, e estavam a falar sobre aquele tema, dar ou não dar, eis a questão. Eu apercebi-me porque ao chegar à beira delas, quer dizer, elas falavam alto, e já ao longe, eu ouvi a primeira frase que eu ouvi delas quando saí da minha viatura, que chama-se Lotus, estava uma delas a dizer. É que depois elas colam, elas não largam. Damos uma vez e depois ele vê. É que ela veio atrás de mim. Estavam a falar de um caso específico. É que ela veio atrás de mim até a minha casa, até à porta da minha casa. Pô, amiga, já disse que não. Por isso, com certeza, era a continuação do tema de conversas aleatórias que tinham ouvido há pouco tempo. E, de certeza, reuniram-se ali propositadamente para comentar o nosso programa. Agradecer também a essas pessoas que espalham a palavra pela Gaia e arredores. São apóstolos. Amém. Graças a Deus sou ateu. Por acaso não já sei. Já temos visto para Porto, sabia? Já ouvi os zuzuns lá em casa. Fui eu que disse à sua senhora. O ainda bispo de Aveiro vai-se mudar para cá. António Santos. Porque o de Lamego parece que está muito em baixo. É, coitadinho. E o Pio também está um bocado assim, acabadinho, também. Não é? Eu sugeri o nome do Carlos Bonaparte, mas disseram que era ceguinho, não podia. Ora, estás a brincar, mas eu esta semana tive um conhecimento de duas pessoas que não se puderam casar. Aliás, não se puderam. Houve dois padres que recusaram casar de duas igrejas diferentes. Porque um deles estava morto? Não. São dois cegos. Ah. E os padres disseram... Não. O que eles têm que fazer é voltar para a casa dos pais. É esquecer isso. É, porque isso é pecado. Não pode. Essas pessoas não foram feitas para isso. Mas isso é verdade? Estou a falar a sério. Duas pessoas que... E contaram-te? Não. Eu conheço uma das pessoas. Oh, e padres recusaram por ser, casar por serem cegos? Dois padres, duas paróquias diferentes. Eu disse padres. Só a terceira vez é que... conseguiram. É que lá houve outro padre que os casou. Primeiro foram à terra dele. Afinal, dá pior que ele meio do Candal. Depois, portanto, foram à terra dele. Isto é, se calhar um deles foi do Candal. Isto também é lá para Castelo Branco. Também, também é um Candal. Mas mesmo assim, isto foi, portanto, Castelo Branco, depois a outra terra, já não sei como é que é, sei que nem Osa, não é Pampilhosa. Não, Pampilhosa não é Castelo Branco. Lardosa, ou como é que é? Acho que é Lardosa. Não, é Lardosa, acho que é Lardosa que se chama aquela terra. E então foram à terra dele primeiro, Castelo Branco, depois à terra dela. E nos dois casos, os dois padres disseram que não. Tiveram que ir, acho que foi à Covilhã. Já não sei onde é que... Acho que foi à Covilhã que eles foram. E só aí é que conseguiram... Eu não duvido que os padres tenham recusado. O que eu acho é que falta aí alguma coisa para o meio. Sim, eu também. Entre as justificações dos padres. É. Mas está bem. Isto somos nós desconfiados portugueses. Talvez isso. Pode ter sido. Mas não me surpreende nada. Também estamos a falar do interior. Mas não me surpreende nada. É, o interior. Pode-se, são pessoas interior. Que não têm cabeça. É. Pode-se... Então não me surpreende. Alguma coisa. Diz. Só interromper. Eu nunca cheguei. Eu só aos 13 anos. Também é verdade que também já foi há 20 anos. Mas eu só aos 13 anos é que pude entrar para a catequese. Porque antes tinha-me sido sempre rejeitado. 7, 8 anos tinha-me sido sempre rejeitado. Porque eu não via. Mas aí, apesar de ser mal feito, é porque eras criança e as pessoas não tinham modos de, ou achavam que não tinham modos de lidar contigo. Agora duas pessoas adultas, o que têm que fazer é voltar para a casa dos pais, que isso é pecado. Oh. Então, vou bater a minha colherada agora. Como tu disseste, talvez alguma coisa por trás. E esses dois padres, da naturalidade, quer de um, quer do outro, talvez conheçam alguns problemas e... que acharam que não... Dar a sugestão de realmente casar. Ao conhecerem o contexto, se calhar preferiram... Bem, eu ela não conheço. Só conheço a ele. Parece-me, quer dizer, dentro do que é possível, porque é cego, já de si não vou muito bem. Eu não acho que por aí... eu não acho que... Primeiro, quer dizer, a pessoa ensina, mas... Primeiro podem ter inventado a história. Caso não tenham inventado. O padre ou os padres, é como o Joaquim diz, podem conhecer o contexto de um deles ou dos dois e terem dado essa opinião. Porque a terra dele, terra dela. Já falámos aqui muitas vezes que o portuguesinho é o que é, mas não estou a ver dois padres dizerem assim, melhor é irem para cá. Não, bem, aí estou a dar um lado positivo, o benefício da dúvida aos dois. Que é raro, a gente está beneficiando aos portugueses, mas... aos sacerdotes. Aos clérigos. Mas a edição de hoje vai falar de um outro tema, e que eu esta semana fiquei a saber de uma situação, enfim, que basicamente, como é que era, aquilo de ser uma porcentagem, já não sei qual é que era a porcentagem, que não sei quantas pessoas, já não sei quantos por cento, mentia na idade que tinha no Facebook. Porque havia muitas pessoas, houve muitas contas suspensas e não sei o quê, porque havia muitas pessoas que na realidade tinham menos de 13 anos. Ou seja, o Facebook, a rede social, permite que as pessoas tenham no mínimo 13 anos para se poderem inscrever no Facebook, mas há pessoas que têm menos do que isso, têm 9, 10, 11, 8 anos. 7. 7, não sei. Se calhar até há nos Estados Unidos, aqui, e aqui também, capaz. Que têm Facebook. E pronto, dizem que têm 18 anos ou têm 13, a maior parte dos casos põem em 13, que é a idade mínima. Pronto, e eu na altura pus-me a pensar, até há uns tempos aconteceram algumas situações assim um bocadinho insólitas por estes lados, e eu fico a pensar, então hoje em dia isto é assim, hoje em dia os miúdos vão para a internet aos 7 anos. Tem telemóveis aos 5, quer dizer, eu fico a pensar, por exemplo, hoje em dia ter um computador, pronto, isto aqui já tem um sistema, já tem o Windows da década, não digo, mas há uma década tem. Hoje em dia tem que se mudar quase como tudo para 3.300, porque Windows é o sistema do computador. As máquinas já são feitas para durarem um limite de tempo muito baixo, depois a gente tem que comprar outra, ou então os sistemas tipo os Windows consomem muito mais para a gente comprar outros computadores. Nas escolas a gente vê, mesmo nos autocarros, quem mora nos autocarros, a gente vê eles e elas a falar 10, 11, 12 anos como se já tivessem 16, 17. Quer dizer, faz-me confusão. Isto é... Ou seja, é correto, não é correto, é assim que deve ser, há aquela coisa que está mal. Eu vou dar um exemplo que eu concordo com a maioria das coisas que vamos falar e que eu acho que é o teu ponto de vista. Mas há uma coisa que não convém esquecer da evolução dos jovens, não vamos falar só dos jovens, mas começaste por aí. A evolução dos jovens que acabaste de dizer que aos 10, 11 anos já falavam no autocarro, falam como se tivessem 16 ou 17. Ora, eu tinha precisamente 10 ou 11 anos, ou se calhar 12, e em conversas com pessoas de 30, 40 ou 50, diziam-me assim: "Tu não tens nenhuma menina?" Eu com 11 anos já ia ao coisa. Não se pense que só agora é que há meninos que ainda em idade precoce, ou meninas que ainda em idade precoce já sabem ter conversas, como tu disseste, já parecem mais velhos, já sabem ter gestos ou saídas frescas que supostamente eram só de mais velhos. Aí eu acho que a perspectiva não é exatamente assim, não é só de agora que... O que agora é mais fácil é de ver. Foi uma vez quando tivemos aqui um tema que foi se as redes sociais e a internet transformam as pessoas ou se apenas tornam as pessoas mais transparentes. É por aí. É que agora, hoje, é mais fácil saber-se e ver-se o que eles fazem. Mas não chega mais rapidamente hoje do que há 30 ou 40 anos, ou pelo menos não numa quantidade ou numa percentagem significativa, esses conhecimentos já finais de adolescentes, já aos pré-adolescentes. Quanto ao resto de ter computador inteiro, lá vamos nós falar do portuguesinho e lá vamos nós falar da moda. Porque assim, ainda há pouco tempo, por acaso, surgiu essa conversa, já não sei com quem. Que é: eu tenho o meu computador há 2 anos, já está velhote, coitadinho. Já está velhote. Tenho um aparelho em casa que tem 2 anos, já está velhote. Porquê? O computador, e depois há outro caso, que eu também conheço, de alguém que... Não estou a dizer que no frigorífico não tem coisas em casa, não tem coisas para comer, porque tem, e para beber. Só tudo para beber, não é? Mas, quando se vai a saber, há um telemóvel que é muito mais moderno que o meu e que está encostado para canto e que já gastou num moderno, praticamente todos os anos comprou um, 800 €. Uma coisa que não precisava. A evolução, a tecnologia, o século XX foi o grande século de mudanças tecnológicas, porque não se pensa que foi agora que a tecnologia apareceu. Foi no século XX que começaram as grandes mudanças tecnológicas e agora há uma aceleração cada vez maior. O que não quer dizer que seja algo necessário, que sejam mudanças necessárias. Porque tu disseste o teu computador há quanto tempo? O meu? Eu tenho há 4 anos, mas o Windows tem mais de 10. E não serve para o que tu fazes? Para mim serve. E tu tens noção disso. Mas Oi. há muitas pessoas que o que têm chega, mas... Aí surgiu esta coisa nova, das duas uma. Ou é para experimentar, ou é porque o meu amigo, o meu vizinho da frente também tem, e vou comprar também. Não há necessidade. Há uma evolução, sim. E para quem tem dinheiro e para quem quiser experimentar, quem gostar dessas coisas, está bem. Mas há muito portuguesinho que compra sem Mas a necessidade. questão não é só essa. A questão é outra, é que as empresas Também apelam lá. já fazem. Não, não é apelam, é quase que obrigam. Já fazem os computadores. Um Apple, que é aqueles coisinhas que se tem na mão, tipo iPods ou como é que se chama aquilo, não sei. A Apple é uma marca, mas pronto. Maçã. E então, basicamente, o que é que acontece? Essas máquinas são feitas para durar 2 a 3 anos. E custam 70, 80, 90 € depende. Mas são feitas para durar, mesmo o que para elas é feito, daqui a 2, 3 anos perde a validade. Tens que atualizar, senão aquilo deixa de funcionar. É como o Windows cada vez dura menos tempo, não é? Então, eu ainda nem saí do Windows XP, que já foi feito em 2002. Ficaram para aí 5 anos ou 6 sem lançar nada de novo. Mas entretanto, já vai ser o Windows 9, ou seja, tudo muito rápido, tudo muito. Mas não concordo quando dizes que praticamente obrigam. As coisas continuam a existir. Não... Salvo uma outra exceção, tu compras uma coisa e daqui a 2 ou 3 anos ela continua a funcionar. Eu nesta conversa não me meto porque as novas tecnologias, principalmente nas telecomunicações, dos iPods, disto e daquilo. Mas estamos também a falar de cabeça das pessoas, pois, dos hábitos. Pois. Eu trabalhei muitos anos em publicidade e estava dentro destes assuntos. Claro que as empresas, elas estão ali para quê? Para ganhar dinheiro. Também há evoluções. Mas não posso entrar em comentários sobre se durou muito tempo ou não, porque disso não percebo nada. Felizmente, tenho um telemóvel que me custou 20 euros. Foi muito. Já não sei há quantos anos. E vejo pessoas que não têm posses, andam a pedir aqui e ali e acolá. Mas vejo com essas tabletas e essas coisas todas. Para quê? Elas não têm vida para aquilo. E é preciso virem, é preciso. Aí eu tenho. Depois não lhe chega aquele, vai comprar outro ainda mais caro, que me disseste há um bocado, 800 euros, eu não sei lá quanto é isso. Quando não é mais. Quando não é mais. Mas é o que eu estou a dizer. Compra porquê? Não precisa. Não é coisa de evoluir rapidamente. Os outros têm. A cabeça das pessoas. Claro, os gajos fazem os anúncios na televisão e na rádio, aqui, ali, acolá, assim. E as pessoas que têm uma cabeça muito moldezinha, qualquer perdigoto, qualquer vírus, entra ali e lá vai ele. Não, porque este é que é o bom e este é que é a coisa. Daqui a um mês ou 2 meses vem outro e ele, ah, este já não presta, deixa-me comprar aquele. E as coisas estão sempre a prestar e, penso eu, utilizáveis. Mas a cabeça é a base. É o consumismo que é. A malta está impregnada pelo consumismo e não há volta a dar a isso. Isso para falar em perdigoto. Uma vez estava numa aula de geografia e eu estava na cadeira da frente e comecei a coçar a cabeça e a professora que estava à minha frente, ah, desculpa. Pensou que tinha. Mas eu comecei a coçar só por coçar. Então é porque ela tinha o hábito de ir. Pois tinha, mas como eu comecei. Pensou que tinha sido. Não foi geografia, foi história. Como eu comecei a coçar a cabeça, ela pensou que me tinha atingido com um míssil. É que nós de geografia tínhamos uma, até te perguntar se era a mesma. Não, foi história, foi história. Ah, então continua. Mas agora. Mas agora foi que eu estava lá na frente com o bolo de queijo. Sim. Então. Não sei qual é que nós estamos. Continua. Mas há uma curiosidade que eu tenho. Até 1974, ou seja, até a queda do regime de Salazar. Também era assim? Também havia essa... Ainda não estava tão impregnada de... Para já não havia tanta oferta. Né? Nem um décimo. Ah, não havia tanta oferta. Mas de qualquer forma, podia não haver a oferta, mas a procura, se já incluso isso, podia continuar a haver a mesma. Ah, isso existia sempre. Se calhar na altura era porquê? Por máquinas de lavar a roupa? Rádios? Eram os rádios portáteis. Os rádios portáteis. Os transistores. Os transistores. Quem tivesse a primeira televisão era o maior da zona. Quem tivesse, eu ainda sou do tempo, quem tivesse o primeiro rádio, eu morava numa ilha deserta. Deserta não, cheia de gente. Não é rodeada de água, mas era rodeada de pobreza. E o meu pai, por acaso, eu já contei aqui esta história, foi dos primeiros a ter um rádio. De maneira que as pessoas, os outros, iam lá para a porta para ouvir, principalmente quando eram relatos de futebol, ou que isto, aquilo. Na televisão aconteceu a mesma coisa. Mas aí as coisas eram caras e, claro, as pessoas não tinham acesso. Mas, se calhar o que o Carlos está a perguntar é se também havia aquela ânsia de eu tenho que ter um rádio também primeiro, antes do outro. Sim, isso foi sempre. Quando as coisas começaram, depois de se propagar a moda, e é o fenómeno que acontece, os preços, em vez de subir, começam a baixar. E então já começa a haver mais poder de compra. E então, mesmo a passarem mal, têm de ter um rádio ou têm de ter uma televisão. Já se passava isso. Isso é do ser humano. E não há volta, tanto faz ser na Idade da Pedra, como ser no regime deste, no regime daquele. O povo, não falo nos portugueses, mas creio que em todo o mundo, querem sempre mais, mais, mais. com sacrifício de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, nos carros. Nós vemos no carro. Eu, quando fui morar para onde moro, que é uma urbanização, os carros eram meia dúzia deles. Quem é que tinha carro? Mas depois Lá passava um, era uma festa. Pá, eu era miudito, rapazote, e no sítio onde eu morava, só aos domingos é que via carros assim mais coisas, porque eram os ingleses que iam à missa, e claro que iam de carro. E já nesse tempo havia arrumadores. Nós miúdos, senhores, que eu tomo conta. Ah, é, já na altura. Já na altura, Faz inglês, não é? Tinha um nota. os arrumadores. Tinham notas, tinham carros. Os portugueses ainda não têm carro. Claro. Conclusão. Começou um a ver, depois vai outro. Hoje, uma pessoa, há fulaninhos, há lá habitações, que têm dois e três carros. E ainda se for preciso uma caminhonete ou isto, aquilo. Uma pessoa chega a certas horas e não consegue meter lá o carro. Durante o dia, Pô, há quando lá pisa, carro, pá. há lá sítios para estacionar à vontade. Mas quando acabam os empregos, que eles começam a regressar a casa, é tudo à guerra a ver quem é que consegue arranjar alguma coisa mais pertinho de casa. Na minha é ao contrário. Durante o dia não há lugares porque estacionam lá para ir para os empregos e à noite é onde eu quiser. É o inverso. Ali, como é o dormitório, e Exato. nós queiramos, Não tem quer nenhum sítio comercial, não, não tem nem sítio, centro nada, não tem de nada. emprego. Portanto, Sem emprego. durante o dia, Vocês percebem. há ali uns estacionamentos e mais alguma coisa. Bom, chega à noitinha a cair, olha, começa a guerra. Mas realisticamente, deixando vertente comercial e da cabeça dos portuguesinhos, hoje em dia há uma evolução muito mais acelerada, do género o que está hoje, amanhã já não serve. É uma consequência da evolução da técnica. Desde que a indústria, o comércio, a indústria e os fabricantes de materiais começaram a aproveitar as novas técnicas que surgiram principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque foram aproveitadas muitas coisas militares. Os frigoríficos, que é de meter a comida, como se chama aquilo? Micro-ondas. O micro-ondas. Isso foi uma técnica que o Fulaninho descobriu, claro, numa coisa qualquer militar. Estava a trabalhar naquilo e descobriu que tinha lá posto uma barra de chocolate, uma coisa Pois, qualquer, aquilo derreteu. e aquilo derretiu e ele começou a ver que aquelas ondas tinham um poder que ele desconhecia. Claro que depois estudou, desenvolveu a técnica e Sim. surgiram os micro-ondas. Muitas evoluções que nós temos hoje surgiram em guerras, surgiram em Foi, contexto bélico. Foi aproveitamento de De coisas técnicas militares. no tempo. Bélico, bélico de desgraça. Recordemos, não é, que o Braille, já que aqui falamos nos Jenkins há um bocadinho, Exatamente, um que o whip. Braille surgiu porque, coitado, o homem, que era o miúdo na altura, O por assim whip dizer, Braille. e foi na altura da guerra, voltamos já, afinal foi na guerra, e foi na altura da guerra que ele desenvolveu essa escrita para as pessoas poderem comunicar, para os soldados do que era, poderem comunicar durante Comunicar, a noite, exatamente. sem terem que acender a luz. Não sei como é que eles. Ah, deve ser com interruptor. Era com interruptor. É, na altura havia muito interruptor. Não, é a ganda aí, assim. Mas há sempre. As guerras ajudaram em muitos sentidos. Um, pelas técnicas que desenvolveram, e claro, começaram a haver inteligentes. E em sentido do negócio, começaram a ver. Por exemplo, este o Gates, lá que é, Bill Gates. o Bill Gates. Esse não é tão técnico, esse é mais. Começou por ser, mas depois foi mais gestor Ok. e bota o dinheiro para o E bolso. ele criou a base. E depois pôs fulaninhos a trabalhar para Exato. eles. E agora está no topo. E ele E é só agora mais rico do mundo. é só receber os juros. É só receber. Agora Ele agora até já deixou a presidência. Ah, é? É, ótimo. Está a matar a cabeça à procura de fazer. Há muita gente aí que desenvolveu. E ainda voltando atrás à coisa, ao princípio da conversa, eu não discordo, nem sou contra, mas também não me aproveito destas inovações. Primeiro porque, como sou dedado a pedra, já não vou lá. É que não tenho interesse nenhum de. Eu era muito curioso até certa altura, técnicas disto e daquilo, daquilo outro. Mas cheguei a certa altura, comecei a ver o descambamento que se estava a dar e o aproveitamento que se faz. Porque o mal disto, de lá das internets e não sei o quê, é que de quem é a culpa das criancinhas utilizarem isso e pôr em perigo a sua própria vida? Não é da internet. Aquilo era para ser utilizado para coisas úteis, para coisas realmente que faz jeito. Mas começam a dar às criancinhas logo de bebés, ainda estão com o xuxa na boca, já têm um telemóvel para brincar e não sei o quê, não sei o que mais, e por aí fora, e como aos pais, também é naquela de gastar, ah, este é que é bom, toca a comprar, este, e para os filhos fazem a coisa. Os Então, miúdos, voltando também à tua técnica de dizeres que no meu tempo, já para não voltar para trás, nós também tínhamos as nossas coisas, é verdade. Mas este processo das internets e não sei quê, nós ali éramos com os outros e tal, e a coisa não saía dali. Agora, com as internets, com desconhecidos, que não se sabe quem é, nem o delegado. E nós temos tido notícias de casos muito sérios, precisamente de criancinhas metidas nesses barulhos. é que eu acho que, pronto, que houve sempre essa gula, eu sei que houve. Mas aquilo que me assusta é. Acho que de repente estamos indo todos muito rápido. Quer dizer, numa altura, houve ali uma altura em que eu sei que se casava e se tinha filhos aos 13, 14, 15, mas também era porque se morria aos 45, 50, no máximo 60. Hoje em dia já há muita gente a chegar aos 100 e muita gente. Ou seja, morre-se mais tarde e começa-se mais cedo numa vida muito mais agressiva. Há mil e tal centenários em Portugal. Eu estou quase a chegar lá. Uma coisa é certa. Naqueles tempos não havia conhecimentos de engravidar e dessas coisas, de evitar. Métodos contraceptivos Exato. era uma expressão que nem existia no Nem vosso existia. vocabulário. Mesmo mulheres casadas, naquele tempo, e nós vemos as famílias antigas, sem posses, muitas vezes, mal tinham para dar de comer a um, quanto mais para uma ninhada de 10 ou 12, sei lá. Porquê? Tertinho, eu costumo dizer que antigamente uma sardinha chegava para mim e para os 9 filhos. Obrigado. Agora um xixarro daqueles grandes ou um bacalhau não chega para uma pessoa. É o que costumo dizer a Ah, diferença. mas aí eu consigo perceber a evolução, porque na altura sabes como é que se fazia isso das sardinhas. Mas Era, eu digo. punha-se no pão, passava-se de um para o outro, era pão com sardinha. Pronto. Ficava o sabor no pão. Está feito. Mas voltando atrás, deu-se a evolução. Começou-se. Ah, ainda estava acerca das mulheres casadas que tinham uma ninhada de filhos. Claro, aquilo não tinha controle. Aquilo era sempre à frente, à direita. E depois, algumas que realmente não tinham posses para criar tanta figueirada, já naquele tempo, entravam as abortadeiras ou os abortadeiros. Porquê? Para interromper Ah, já se a fazia criança. aborto há Ah, 70 não, anos. que mal. Ah, não sabias. Havia próprias mulheres, havia algumas que faziam a elas próprias o processo de mandar o feto abaixo. Ah, e dizem que hoje é que estamos Oh, evoluídos. mas acerca da evolução, o aceleramento. A partir, já não vou mais cedo, nos anos 30 e tal, já quase, mas a partir dos 50, precisamente depois de acabar a guerra, a Segunda Grande Guerra, foi uma avalanche. O que antigamente demorava 20, 30, 40 anos a aparecer, depois começou a ser, de hora a hora, a nascer uma coisa nova. Pumba, pumba. E um dia passava-se em questões de horas, isto é tecnicamente. Eu, por exemplo, na minha profissão, um serviço que eu fazia demorava 3, 4 dias, agora faz-se em 5 ou 10 minutos. Porque essas técnicas ajudaram de tal maneira que a coisa é tudo acelerado, acelerado, acelerado. Um automóvel, para se fazer um automóvel, ui, aquilo primeiro, e empregava-se gente, era preciso trabalhadores para trabalharem para a construção dos carros, disto e daquilo, dos materiais frigoríficos, etc. Agora a máquina faz tudo. Agora, mete-se lá Programação, programação tuca-tuca, e meia os dúzia de botões, empregados. estão em casa, a Bem, ver para o casos desemprego, sagrados. fala-se agora do desemprego. Como é que não há de haver desemprego se é tudo feito pelos computadores? Há duas consequências negativas nesse bom Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Não acredito que isso aconteça, mas era interessante que isso acontecesse. Que as coisas mudassem, e vou explicar porquê. Esta semana, eu li, não sei se isto é esta semana ou não, mas li um artigo de um jornalista do Financial Times. Financial Times, faça favor. Já mais constante não dizer Financial Times, que é como lembro a letra do ecrã. E é assim, Financial é Times. como se escreve. Está bem, Nós está somos portugueses. bem. Está bem, está bem. Pronto, tempo final, tempo das finanças, o que é que é? E então, basicamente, ele falou com um responsável da Ford, que havia lá uma greve qualquer, não sei o quê. E então ele foi lá Setor. a um setor, o que era aquilo, estava tudo, era só robôs. E Jornalista. diz o não, primeiro disse o outro, hein? Agora convença aqui estes robôs a pagar, a reclamar os seus direitos e não sei quanto e não sei quê. E diz o outro, lá um dos sindicatos que estava com o jornalista, e diz um dos sindicatos, ah é? Ah bem, então convença-os a comprar carros. Foi boa, E o homem ficou. Foi bem Além do desemprego que estava a falar, que é uma das consequências negativas até para a própria economia. Claro que há mais produção, produz-se mais. e Não quem é estou a dizer que que se produz melhor, e mas quem pronto. é que vai comprar? Se o antigo empregado tinha o seu salário e podia comprar televisões, podia comprar frigoríficos, podia comprar carros. Ora, se ele vem para o desemprego, Ainda há quem compre. fica. Ainda há quem compre, Há quem Duarte. compre, há Há quem quem compre compre. porque Não há tem muitos emprego. que compre. Não há muitos que compre. Mas ou porque tem dinheiro. E os que ainda não acordaram Ou que então o vão se emprego que endividando. têm, só lhe vai durar mais 2 anos, 3 anos, 4 anos. E depois é Se que. tanto, E depois eu é. já estou a ser muito otimista porque os empregos durem até essa altura. E até a economia do país mesmo, Economia, pois tem. falando agora. Para nós próprios, que os capitais do país aguentem até lá. Porque, consequência, é as casas a serem entregues aos bancos, é os carros a serem entregues aos bancos. Já não falo nos frigoríficos, nem nos televisores, nessa coisa. Mas está tudo a ser entregue. Porque as pessoas começam a ficar desempregadas e aquela vida floteada, pouco mais ou menos floteada, que tinham, foi ao charco. Foi ao charco que acabou. Depois eles querem fazer grandes coisas. É impossível. O desemprego surgiu desde que as empresas, Desde que a maioritárias, tecnologia evoluiu desde que até. significativamente. Outra... Eu não vais para longe. Eu não sou nenhum visionário, desgraçado de mim, mal sei ler e escrever. Ia fazer uma coisa, mas faz muito barulho. Mas quando começaram as empresas estrangeiras a virem montar fábricas em Portugal, As multinacionais, as hoje em dia, muito em voga. eu sou antigo, não sei essas coisas. Eu já previa que ia entrar numa bandalheira. Primeiro, o portuguesinho trabalhador não era trabalhador. Ele ia para ali para ir Fazer o fazendo, que para fazer. ter, São só etc. 2 horas para amanhã ou para a semana. Vieram as multinacionais, como vocês dizem, ali o rigor que uma pessoa nem sequer pode ir à casa de banho. Nem sequer pode ir fumar um cigarro, nem sequer pode isto e aquilo. Cortes, cortes. O portuguesinho que não estava habituado àquela cadeia, àquela prisão, àquela maneira de ser, estremeceu todo. Quando começaram a surgir as novas técnicas e os trabalhadores que faziam esses serviços, rua com eles. Ora, isto é um problema que vem de muito, muito longe. Uma pessoa vê uma Alemanha ou uma América, aí que grandes países, quantos milhares, se não digo milhões, de desempregados têm? Estados Unidos são milhões. Na Alemanha não deve ser. Não, nos Estados Unidos são milhões. Porquê? Também são mais. Porque foram todas aquelas empresas, foram todas robotizadas e o trabalhador... Mas é que também a questão é outra. Quantas pessoas estão lá que não são americanas? Para a metade da população. Não interessa, mas a questão não está aí. Surgiu-se um centro assim, de podemos ir para a questão, podemos ir para global e excluir-se essa questão da imigração. Em termos globais, perdendo-se milhões e milhões de postos de trabalho, quando até devia ser no sentido inverso. Era bem, mais produtividade, mais pessoas, para fazer mais trabalhos. E para ganharem mais dinheiro. Não, mais produtividade, mais máquinas. Pois, a máquina faz mais... Enquanto estão a construir um carro, um robô está a construir um carro. Só ali, à volta daquele carro, estavam para aí 10 ou mais trabalhadores. E agora uma máquina... Está um para finalizar. É só o que está lá a mexer nos papéis lá nos botões, ou que é isso. Claro, isto falando numa secção, antigamente, agora globalmente, como diz o Carlos, e muito bem, porque nós nunca vimos as cidades tão superlotadas como vemos há uns 30 anos para cá, ou mais, 40, 50 anos. Aquela gentinha que vivia da labura, do pouco que lhes dava para eles irem comendo, veio um primo para a cidade. Passado pouco tempo, já estava numa casa, quando muitas vezes não era num bidonville, como é os franceses, como é aqui a... Num quê? Bidonville. O que é um bidonville? É uma aldeia de bidões? É. Uma cidade de... É. De lata? Casa assim... Olha, era isso mesmo, querido. Os bairros de lata, as favelas do Brasil. Não conhece a música do José Cid Domingo em Bidonville? Não, sou analfabeto. E eu? Quanto é que não sentimos? Portanto, começaram a surgir os bairros de lata. E os que vinham? Depois diziam, ei, pá, estou aqui, fiz assim uma casa assada, porque antigamente ainda havia muitos terrenos baldios. E do... em Lisboa e noutros arredores. E começaram os primos e os tais a virem também para a cidade. Claro, deu-se a invasão. E foi numa altura em que havia emprego. E então, aqueles trabalhos para os sem preparação ou para a construção civil... Quer termos, não tinha uma andoba qualificada. E, ora, é isso mesmo. E hoje estou é domingo. É isso. Não foi à missa. Não fui à missa. Porque é o seguinte, havia o portuguesinho, era uma mão de obra sem qualificação. Vinham de lá de cavar a terra, depois chegavam ali, que trabalhos é que eles arranjavam. Claro, com muitos portalhões, que eram trabalhadores e viam a vida com outros olhos, começaram a se especializar e depois alguns deles até se tornaram empresários. Há muitos empresários que as raízes deles era andar lá com a enxada ali a cavar. Mas são casos esporádicos. E hoje Porto, Lisboa, e algumas mais, mas principalmente o Porto e Lisboa, é tudo a morar já nos arredores, porque as cidades já não contêm, não são capazes de aguentar tanta gente. E depois começaram a haver as cidades satélites. Porquê? Porque os pontos principais já estavam ocupados para a construção. Mas o mais grave ainda é isto, é que esses terrenos, como eram baldios eram muito mais baratos do que os da cidade. De maneira que os espertalhões construtores, que também vieram lá das serras e não sei o quê, meteram-se na construção civil, e depois por aqui a mês para colar e não sei o que mais, com luvas e sem luvas e essa coisa toda, começaram a fazer caixotes ao alto. Claro, e as pessoas saíram das cidades e foram fazer outras cidades vizinhas. Temos o caso de Matosinhos, temos o caso da Senhora da Loura. Mas não é só isso. A evolução e a migração constante até originou, agora nos últimos anos, o satélite do satélite. Porque Gaia passou a ser satélite do Porto, mas hoje em dia Gaia já tem satélites à sua volta. Há muita gente que vem de Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira de Espinho, trabalhar para Gaia, mas foi morar à volta porque aqui já não havia. Passou a ser muito caro viver em Gaia e foi viver para outras cidades à volta e vem trabalhar para aqui todos os dias. Isso é o satélite do satélite. Era. Por exemplo, Londres. Nós vemos Londres. Está-nos a acontecer o que é Londres. Londres era ali o reduto, realmente. Diminuto. Foi engolindo as cidades à volta. Mas as cidades não. Mas as vilas. Essas vilas transformaram-se em cidades. E agora é talvez a maior da Europa. As vizinhas dessas vilas, cidades, tornaram-se também vilas. Hoje. Tornou-se tudo um Londres. Londres. Mas bom. É uma cidade enorme. Já não se fala aqui o Grande Porto. Já há muitos anos que se fala. Com quanto, já é... com quanto ainda esteja. Judicialmente, lá como é isso, separadas, mas é uma comunidade inteira. Valongo, Irmesines, Irdaor, isto e aquilo. Já faz parte tudo do Grande Porto. Eu, para aí há um quarto de hora, estava a dizer que havia dois aspectos negativos, vocês só me deixaram deixar, dizer um, bem já para cada. Era para me matutares bem no segundo. Pois, exatamente. Falámos do desemprego e o outro é o não dar valor às coisas que se têm. Porque antes. Lá está, como havia menos aparições tecnológicas, evoluções técnicas, seja lá do que for, quando nós tínhamos uma coisa e sabíamos que ia durar, agarrávamo-la e aproveitávamos bem e saboreávamos, digamos assim. Saboreávamos e estimávamos. Exatamente. Não como tu nunca saboreias. Deixa-me dar um parênteses. Desculpa interromper, não percas o fio à meada. Lembrar-me-o. Que antigamente, nos tempos da outra senhora, quem tinha um televisor já era rei. Agora, numa família terem 5 ou 6 televisores, não e depois às vezes daqueles em que parece que estamos num ecrã de cinema, para quê? Pá, a mania das pessoas, impingem-lhes aquilo e eles, eu tenho isto, É o consumismo que se instalou. Olha, o Carlos nunca comprou um ecrã gigante. Mas assim, há coisas que eu entendo. Há coisas que eu entendo. O facto de ser mais que uma televisão em casa, ou mais que um rádio. Quando não havia televisão? Pronto, sim, ok, mas eu... havia outros entretenimentos. Né? Mas o que eu estou a dizer é que havia um convívio maior. As pessoas maior. Não tinham 15 filhos. Havia um convívio maior entre as pessoas comunicavam-se. Agora, por exemplo, a pessoa está... a conversar. Espera, deixa eu ouvir aquilo que está a dar na televisão. Cara, pá, não deixas ouvir nada. Não deixas ouvir nada. É a conversa mais frequente. É assim, eu faço muito isso. Depende, quer dizer, depende. Se a conversa me interessa mais que notícias do que está a dar, o que é raro. Olha, porque de resto não me costumo interessar. Eu pelo menos sou assim, desde sempre fui assim. Eu sou uma pessoa que só fala muito. Por exemplo, mas está cá está. Por isso é que a gente até já conhece aquelas frases do funeral, não é? Que é quando uma pessoa vai a um funeral, quando vai a um casamento, quando vai, já sabe o que é que tem que dizer. Porque, pronto. Eu não sei. Não. Então, quando se vai a um funeral, por exemplo, tem que... Meus sentimentos. Mas era tão bom era homem. Era tão boa pessoa. Se precisar de alguma coisa... Mas isso foi sempre, desde os meus tempos de criança, que sempre utilizava isso. Estou a ver qual é a ligação com o assunto, mas também um bocado mais... Não, a ligação com o assunto é que o facto de haver muito tempo livre, o facto de as pessoas falarem muito... terem que falar, ou seja, falavam, mas falavam de muitas coisas que, pronto, precisavam mesmo para passar o tempo, não é? Ficavam famosos os encontros de chás. Essas coisas. Por exemplo, e os cafés? Não eram tertúlias? Os próprios cafés. Era tertúlia, malta ia não, para o mas eu acho café. que já foram lá mais dentro de casa, dentro de cada casa. Sim, dentro de cada casa, mas mesmo pequeninhas cafés, pronto, aí já era diferente, já se falava, olha, sabe que pessoas ali cozeram. Várias pessoas e tal. Pronto, mas dentro de casa realmente havia. Tinha que ser, depois é assim, era. Falava-se muito, mas também dormia-se muito mais, quer dizer, mas. Assim. Hoje em dia, a gente pode, se quiser, dormir, sei lá. Quando acaba o trabalho e dormir para depois no dia a seguir ter o trabalho. Antes também era assim, só que o trabalho acabava mais cedo porque dependia do sol, muitas vezes, não é? Ou da chuva. Ou da chuva também, mas pronto, isto da chuva continua a depender hoje. Mas hoje já não depende propriamente do sol, já há outro tipo de iluminação muito mais acessível que nos permite continuar trabalhos mesmo dentro de casa, por exemplo. Ou dentro de casa ou dentro do edifício. Quer dizer, pronto, ou seja, as coisas seguem já ao ritmo. E claro, dentro de casa, hoje em dia, fala-se o que tem que se falar. Na altura falava-se muitas vezes. Pronto, eles também sabiam que sim, que era o que tinha que ser falado, mas quer dizer, é como aquela coisa, quando já não há nada para dizer, o que é que se conversa? É o tempo. É o teu. É claro, conversas de elevador. Ou seja, sim, só que antes já não conversa de casa. Por falares no elevador, as novas tecnologias. É tudo muito bonito. Por exemplo, agora todas as coisas estão metidas nos computadores, nas empresas e tudo, é tudo as teclazinhas a trabalhar e meter aqui. Eu digo, quando eu ouço os profissionais, eu digo, oh, entrou-me aqui o vírus ou fez-me aquilo. Quando as coisas eram escritas, não havia vírus. Não havia vírus, demorava mais tempo e era mais complicado. Agora, custa. E mais, havia menor. O risco de perder as coisas era menor, de se perderem os trabalhos. Não se perdia, porque a coisa ficava ali. Hoje, por qualquer motivo, as empresas hoje estão ligadas até se pode estar ligada com a China e com o Japão E falar todos ao mesmo tempo. e falar todos ao mesmo tempo. Claro. Mas esqueceram-se de um pormenor muito importante. Ainda há dias. Aconteceu lá na urbanização e o meu filho aconteceu a casa toda lixada. Porquê? Houve um apagão naquela zona. Uma Vai pessoa. tirar? Pois, a eletricidade. Apagão é o quê? Poderia ser apagão de ideias. Ah, isso já foi há muitos séculos e continuamos a viver nesse apagão. Mas conclusão. Por exemplo, na minha urbanização, tu ias a. Ao menos mercados, escaladores, o que é. Jogar toda a bola. Ainda não joguei. E aconteceu comigo, cheguei lá e vi pessoas e o Toto e Toto Cotunho. o Toto. Já ia dizer. Sim, Porque jogar. eu gosto dele. Para mim é das grandes figuras italianas da música. Sim. E ele joga. E quem olha para ele não dá 10 reis por ele. Mas eu jogo Santa Casa e tal. Que também é quase pegado. Mas bichezas do diabo quatro. Eu só ia comprar uma couve, chego lá, já umas poucas coisas em cima do balcão. Ah, não posso pesar. Não pode pesar? Pois. Falhou-me. Ah, que não tinha. Não há Falhou balança hoje. de ponteiras. Porque isso foi proibido, segundo ouvi dizer, foi proibido. Não sei. Mas Porque é provável. as pessoas, claro, foram obrigadas, porque essas instituições que andam a vigiar, não sei o quê, não se pode usar colher de pau. Porque. Já está tudo ultrapassado. Lá está, é evolução. É Está evolução para o contrário. obsoleto. E se fosse a antiga portuguesa, se ela lá tivesse uma balançazinha nas ditas antigas, que pode ter a Pronto, olhar ou já dava a perfeitamente. pôr peso, não sei o quê, já não havia crise. Mas porque é que eu evito ao máximo? Sempre tive um pavor. Eu não tenho medo de andar de elevador. O que eu tenho medo é que falhe a luz. Olha, nesse dia aconteceu lá um vizinho meu, meteu-se no elevador. Por acaso, os nossos elevadores ali têm uma coisa boa que não tem porta. E outros andares. O próprio elevador não tem porta. Tem a porta. De cada andar, tem a porta de cada andar, mas o elevador em si não te importa. Foi a sorte dele, porque puxaram o elevador, mecanicamente, mas não eletricamente, para meio do hangar, e ele teve possibilidade de saltar cá para fora, senão ficava ali. E se viesse a luz, graças. E seguiu, e ainda foi uma hora e tal que aquilo Sim, aconteceu. mas quando ela estava a sair, se a luz viesse. Não, a coisa estava desligada. Ah. Conclusão. Porque eles quando foram mexer lá no quadro de fazer andar, desligaram aquilo. Conclusão. Se me acontecesse isso a mim, quando me fossem buscar, eu estava morto de estar ali preso. Não dá. E eu tinha. É certo que agora já é mais complicado. Ainda hoje, entro no elevador, quando o elevador tem mais pessoas, sozinho entrar no elevador, nunca na vida. Eu ando ali a ver se vem mais clientela e tal, porque não entro. Eu, há uns anos atrás, eu tinha consultas em médicos, que eram nos sextos andares, nos quintos andares, sei lá. A minha mulher ia no elevador e eu ia pelas escadinhas. Então, ao subir as escadinhas, faz ginástica e faz bem. Por isso é que eu estou aqui com uma rigidez nas pernas e ela, coitadinha, não, quase não se pode mexer, entre aspas. Para fechar as minhas palavras, há pouco o Carlos. Sim, porque eu não acabei aquela ideia que já comecei há quase 20 minutos. O Carlos estava a falar do trabalho, do trabalho, mas agora é mais tarde e tal. Indiretamente e sem saber, até estavas aí de encontro ao que eu ia fechar a minha intervenção. Que é. Falei do desemprego e falei no não dá valor e estima aos objetos, ou seja lá o que se tenha. Mas há outra coisa que não falámos aqui, mas que é fundamental. Que é. Ou não é o menos tempo, mas é a menor capacidade mental ou disponibilidade mental para aproveitar precisamente essas evoluções. Porque compra-se muita coisa que depois não se usa. Por quê? Porquê? Porque sai-se do trabalho ou da escola mais tarde e entra-se mais cedo e chega-se a casa é fazer o comer, ou fazer o comer, ou mandar vir a comida feita. E depois já não estou a dizer que não há tempo, porque já falámos aqui essa história de ah, não tenho tempo, tempo tem, aproveita-se o tempo para Mas outras coisas. olha que não é bem assim como tu dizes. Depende dos Não, casos, não, não mas é, ou menos. não é entra-se mais tarde e chega-se mais cedo. Porque hoje em dia os miúdos já têm mais disciplinas. Agora isso já foi mais regulado, mas há um ano ou dois atrás havia um excesso de disciplinas. Entra-se mais tarde? Não, sai-se mais cedo de casa e chega-se mais tarde. Ah! Se não foi isso que eu disse, era o que eu queria dizer. Ah, então. Ah, pois eu. Sai mais. Chegas mais cedo ao trabalho e sais mais tarde do trabalho, Pronto, ou da escola, sim. ou da Pois, escola. pois. Sim. E Porque ainda. obtém-se coisas que depois não há disponibilidade. Porquê é que eu deixei. É um exemplo pequeno, mas eu dou um exemplo até pessoal, que até comentei isso com o Carlos há uns tempos. Eu, na semana do meu aniversário do ano passado, fui até um jogo de computador que tinha lá, que era o único que jogava, mesmo no computador. Eu já não usava aquilo desde novembro do ano anterior. E depois só voltei lá em setembro do ano passado. Ou seja, há quanto tempo é que eu não compro nada de jogatinas ou quê? Porque eu sei que não. Lá está. Ainda há alguns burrinhos com cabeça para saber. Não vou comprar coisas que depois não vou utilizar. Não é que não queira e que não gostasse. Mas comprar só para ter aqui em casa e não usar, mais vale não comprar. Porque as pessoas têm as coisas, mas depois. Mas a maior parte das Se estiveres vezes aqui, não adoro. utilizam. Não utilizam, é o que eu estou a dizer. Não, mas não tenho a cabeça para pensar. Voltar a adquirir coisas que depois raramente vou Não, utilizar ou quase nunca. essa ideia não pode E entrar há na outra cabeça coisa. das pessoas. E há É outra para coisa pedir. que está relacionada com aquilo de dar estima e dar valor. É a efemeridade das coisas, que tem sido até o ponto essencial deste programa, nos miúdos. Porque compra-se uma coisa nova, aquilo nos 2 primeiros dias. A maneira de dizer, passado 2 semanas já não pega naquilo outra vez. E lá se foram mais dezenas de euros para quase nada. Mas isso é, aliás, hoje em dia ter só uma consola de jogos é uma coisa rara. Hoje em dia já se tem as Nintendo E portáteis e teres mais a essas mesma coisas. consola durante um ano é um crime. Já é muito. Quer dizer, eu por exemplo. Mas isto também vem dos pais, como o Joaquim estava a dizer. Já Mas vai à meia hora. exatamente, assim, tem a ver dos pais, não é? Porque, sei lá, eu acho que aqui muita Os coisa também pais não estão foi. metidos na mesma pandilha. É a mesma O que coisa. nos leva ao último tema, que até o Carlos até que sabe saber o que é que acha. Como é que será o futuro com as crianças a Mas nascer deixa-me só já com meter essas esta à tecnologias parte. hoje? Pois é, porque isto vai ter consequências, não é? Só meter esta à parte. Falaram do tempo, que não havia tempo para isto, para aquilo. Eu e a minha mulher trabalhávamos e saíamos de casa bem cedinho e chegávamos de casa tardinho. Ir a pé e vir a pé. Não, tinha os transporte, porque eu morava na Amadoria, Ah, para pensei que era aqui. Lisboa. Não, Quando vinha a pé e aqui, da maternidade até ela. também era a mesma coisa, porque a minha mulher, antes de vir para aqui, ou aqui, ia propor trabalhar e eu ia propor trabalhar. Tínhamos as locações todas de comboio, Sim, principalmente de claro. comboio e autocarro. Conclusão. E havia tempo para fazermos a nossa vida. Era uma questão de organização. Agora, isto fica por aqui para não alongar muito. Agora, a outra coisa dos brinquedos. Eu reparei, já no meu filho, que no meu tempo éramos nós que fazíamos os brinquedos Criávamos e isso ajudava a desenvolver a mente. a mente. Está, Não é outro dei. problema, é? Nós, para termos um barquinho, uma casca d'água e íamos às paredes para dar o feitio do barco, pegávamos numa folheta, numa chapinha de metal, punhamos atrás para servir de leme. E depois, nesse leme, punhamos um bocado de sabão e punhamos a fingir uma vela com papel e íamos para um lago, alguma coisa assim, ou até às vezes na pia de lavar a roupa das mães, e punhamos ali e punhamos aquilo na água e o barquinho andava sozinho. Porque o sabão, nós não percebíamos nada daquilo, mas víamos. Houve um qualquer inteligente que descobriu aquilo, depois aquilo pega-se ao outro, Espalhar. e o barco movia-se, movido pelo sabão. Quer dizer, punhamos a nossa mente a inventar. E agora está tudo feito. Agora, está feito. Ah, É o mais depressa, mas puxar menos passar com a dois cabeça. dias já está aquilo É desfeito. problema, é problema. Desfeito, pronto. Isso vai ser problema e se calhar grave daqui a uma geração, daqui a 10, 20 anos. O não desenvolvimento. Mas já falamos isso no nosso programa, quando Sim, falamos das mas a minha tecnologias. preocupação é, e também lembro da minha outra pergunta é, será que isto, ou seja, este ciclo já, pronto, já percebi que nunca foi assim tão rápido, não é? Mas aquilo que eu me apercebo é que quanto maior o voo, maior a queda, não é? Claro, Ou seja, isto é chegar a uma é onde nós altura. estamos. Isto é chegar a uma E altura. como tu já disseste aqui no programa, Yeah. as próprias pessoas vão ter um interesse muito menor, vai haver um desinteresse por esta evolução. Muita gente vai. Nós conhecemos. Há um exemplo muito disso, e eu não estou a ver quando é que isso vai acontecer aqui, se é que já não está a acontecer, mas acho que ainda não está a acontecer, que é. Já aconteceu em 83 a crise das tecnologias. Foi quando foram lançadas muitas consolas de videojogos, mais ou menos na mesma altura, e ninguém se interessou por elas. Ficaram todas. Ninguém quer dizer. Congeladas. Ou seja. Ficou um excessivo stock, portanto, houve aquilo, foi uma coisa dramática e pronto. E também houve. Ah, em 93, mas isso já foi no século XIX, foi a crise das companhias discográficas, também surgiram muitas, depois ninguém. Não havia pessoal, pronto, mas isso já foi diferente. Sim, mas eu tenho a ideia de que, não sei quando, não vai ser daqui a um ano ou dois, mas acho que daqui a décadas, talvez. Vai haver uma geração em que fortemente, uma geração forte, ou seja, muita gente dessa geração a querer não deixar de lado as tecnologias, porque na altura será quase impossível, já hoje é, para muita gente, mas voltar aos tempos de maior contacto físico entre as pessoas e de recuperar hábitos que se perderam ao longo dos tempos. Eu acho que as tecnologias são uma coisa boa, mas quer dizer, eu. Como é As que eu. tecnologias são uma coisa. Olha, apanhei uma jornalista há uns tempos que perguntou um recluso. Apanhei, não estava lá, mas soube da história. Perguntou um recluso, um senhor que estava preso lá, junto ao estabelecimento prisional. Reparem que eu digo estabelecimento prisional, não é uma prisão, nem uma choça. Uma casinha. Não diz lá na choça, não. Juntam lá à prisão, mesmo lá dentro, vê-se lá dentro. Perguntou ao recluso, ao senhor que estava preso, como é que eram as refeições lá. E ele respondeu: Oh, minha senhora, o alimento em si é o arroz. A maneira como é feito é para porcos. Ou seja, as coisas existem, mas o que se faz depois delas é o problema, que era o que estavas a dizer. As tecnologias são boas quando se davam uso delas, agora, depois, o que se faz com Pois, elas. é que porque, por exemplo, eu lembro-me, já falaste há um bocado nas efemérides, eu lembro-me, por exemplo, sei lá, eu gosto de ligar aqui a minha máquina, saber que apesar de haver uma evolução, há uma evolução sustentável. Sei lá, porque o meu sistema operativo é o mesmo já desde 2002. Eu tenho este Windows desde 2002, ele saiu em 2001, acho eu, Tenho dois amenidas. É certo que agora, pronto, as coisas são mais rápidas. Eu lembro quando as coisas eram muito mais lentas no computador, não sei o quê, agora são mais rápidas. Mas, quer dizer, é daquelas coisas. Eu fico. Não sei. Posso olhar para trás e pensar, ei, pois era, olha, esta pasta estava aqui, não sei o quê. Ou seja, aquela coisa de eu abro o computador e já não tenho que pensar, bem, como é que isto é? Como é que isto funciona? Epá, enganei-me a fazer isto. Não, porque já é tudo muito mais. Automático. Eu mesmo, às vezes mesmo a cair de sono, agora já não faço isso, mas eu antes, quando era mais novo, mais. Nos meus 19, 20 anos, muitas vezes eu fazia diretas. Agora também não posso fazer. Quer, posso, mas na altura fazia muito mais. E então? Eu às vezes quando estava assim com mais sono, não sei o quê, eu podia estar naquela, ai, que sono. Mas eu sabia como é que estava a fazer as coisas. Porque já era Automático, tão, é. tão inconsciente que mesmo com sono fazia-as bem. Mas isso faz mal nas nossas cabeças. Pronto, não, mas às vezes, pronto, quando és mais novo, podes abusar mais um bocadinho, corpo, desde que não abuses demais, dentro de, seja, só passes um bocadinho o limite, pronto, não é? Enfim, é aceitável. E então, quer dizer, eu hoje. Depois há uma coisa, agora só para os ouvintes perceberem, eu sei que isto, pronto, o Joaquim não vai perceber, mas eu vou dar aqui um exemplo. Aliás, em termos de números, vai perceber. Que é uma coisa muito simples. A gente, para ter o Windows XP, que foi lançado em 2012, em 2002, aliás, tinha que ter no mínimo, vá, 2 GB de espaço em disco. Hoje em dia são 16. Para ter um Windows 8, ou seja, 12 anos depois, o número aumentou 8 vezes. Por isso é que eu disse que tinha perceber em números. Ou seja, Isso é dos gigas preciso. e tal, Não, são aquelas para ir ao carvão sim, e sim. às Não, não, coisas. não, não, mas estou a dizer em termos de números. Ou seja, hoje em dia. É preciso ter um computador Evoluído. 8 vezes melhor do que ele que era há 12 anos atrás. Quer dizer, isto é uma coisa quase. No espaço de uma década, evoluiu Oh, oito filho, vezes. isso já eu disse várias vezes. Ok, e As também. coisas estavam a acontecer. Ainda uma coisa estava a ser inventada à outra. E já estava. Já estava a aparecer outra a ultrapassar aquilo e muito. E isso sucessivamente foi uma aceleração 500 mil por cento. Mas da mesma, ou seja, isto é a mesma empresa, não há outros concorrentes, é a mesma empresa que tem o seu produto mais bem sucedido da história, porque nunca ninguém utilizou o Windows como o XP. Houve uma altura que 85% dos computadores com sistema operativo, sim, porque há computadores sem sistema operativo, computadores com sistema operativo com acesso à internet, 85% deles tinham Windows XP em tempos. E isto para dizer o quê? Ou seja, a mesma empresa hoje obriga quem é que está. Obrigado. É que uma pessoa para ter um Windows mais atual, para onde já vai sair outro, mas o que está agora atual, tem que ter uma máquina. Cada vez mais Ou superior. eu preciso outra coisa, antes tu podias ter, como é que era? Como se dizia, 1 GB de RAM, hoje já tens que ter 12, ou o que é, ou seja. Ai não, também tens de ter 8, é isso, 8 GB de RAM. Ou seja, mas atenção, isto é o mínimo para o sistema funcionar. Se a gente colocar lá um programa, puxa um bocadinho mais pela máquina, já foi. Aquilo fica lento, lento, lento. Ou seja, Avançado. serve para fazer o básico aquilo. Não é? Ou seja, porque no fundo exige muito mais, mas isso também já exigia na altura, com eu disse 1 GB, 2 GB, e aquilo exigia no fundo para 5 ou 6, para a gente poder funcionar depois com o sistema. Mas agora também eu digo 16, só para 32, 50, depende dos Windows. Quer dizer, mas isto tudo. Mas é engraçado, porque o conhecimento da tecnologia permite-nos fazer mais com menos. Mas é que eles aqui fazem o contrário. Para obrigarem as pessoas a comprar máquinas e a atualizarem as coisas e não sei o quê, fazem menos com mais. Ou seja, fazem programas que têm menos funcionalidades, ocupam mais espaço. É para te obrigar a ter mais e mais e Bem, mais. More and more dos Captain Download Project. por isso é que eu digo, de certa parte, nós estamos a ser obrigados. Olha, vou dar um exemplo só muito simples, não quero entrar muito em tecnologias, porque sei que eu joguei fiquei em desvantagem, mas esta coisa que de vez em quando é que aparecem umas janelinhas, que as pessoas estão a conversar, enviam coisas e não sei o quê, que o Nuno põe sempre como ocupado, que se chama Skype, e essa coisa basicamente eu há uns tempos tive que atualizar. E porquê que eu disse que tive? Que ele ligava o programa, desligava e dizia, para continuar a utilizar o Skype tenho que utilizar, porque tenho que atualizar para a versão mais recente. Pronto, mais nada. E o Messenger deixou de funcionar no ano passado. Ora bem. Intervenção final, Joaquim Pereira. Vou-me despedir, mas antes vou só dar dois exemplos. Eu sempre fui muito... ter sempre a cabeça ocupada. Os tempos antigos, apesar de trabalhar muitas horas, às vezes muitas diretas, andava sempre com o livro debaixo do braço. E eu tinha de ter sempre, nos momentos mortos, nos momentos livres, eu tinha de pôr a cabeça a trabalhar. Quando a idade foi avançando, chegou a certa altura, aliás, mesmo até antes, eram as palavras cruzadas. Ainda hoje é o meu vício maior. Vieram os telemóveis. Eu, para falar ao telemóvel, só em situações estritamente necessárias. Não sou daquelas que gostam de estar ali. Eu gosto de falar cara a cara com as pessoas. Nunca gostei dos telefones. Face to face. Muito menos os telemóveis. Mas tive a sorte ou o azar. Eu dou mais cabo da bateria do telemóvel. Tenho de carregar quase de hora a hora. Porquê? A jogar cartas. Porque se não tenho, estou num sítio que não tenho espaço para estar a fazer as palavras cruzadas, por onde é que eu me vi? O solitário. É o solitário. Põe-me ali, toma. Ainda agora estava ali à espera do que o Nuno chegasse. Qualquer motivo é que eu não sou capaz, como vejo muitas pessoas ou nos hipermercados ali assim, feitos de sopas mortas. Eu desde que me sento, ou no carro, ou aqui ou lá, à espera de alguém, ou à espera de qualquer coisa, ou mesmo em casa às vezes, hoje me apetece fazer palavras cruzadas, pego o telemóvel e eu dou cabo da bateria que o telemóvel. A única coisa técnica que eu uso as cartas do telemóvel. As cartas de telemóvel. E tenho dito, tenho uma boa tarde desportiva e até de jogo. Mas sempre tu gosta de desporto. Ontem estava a falar comigo ao telefone. Olha, uma boa noite desportiva. Está bem, obrigado. Porquê? Por causa do Porto ter empatado. Não foi ontem, já foi na quinta. Está bem, você agora. Já foi a coisa. Faz conta. Faz conta. Eu tenho sugestão musical, mas vou prioridade ao Sr. Diretor. Não tenho. Pois vamos ter algo que não é muito normal, que é uma música estrangeira, não cantada em português, também não é do Brasil. Vamos até à língua inglesa para escutar um rapaz que é gordo e que é magro, que canta Right Here, Right Now, Fatboy Slim. Em que o vídeo, pois até mostraram ao Joaquim, o vídeo mostra a evolução do ser humano desde há 350 bilhões de anos. Eu vejo isso muitas vezes. Olha, e a televisão também é isso. Não vou fazer. Vejo aquelas séries de OXN e da Fox e da Discovery e a outra. História, National Geographic. Essa é a única televisão que eu vejo. E então na National Geographic, quando aparecem os animais. E tem aparecido às vezes essa evolução do ser humano, quando andam lá os escavadores a tirar os ossinhos. Isso é que eu gosto de ver. É tratar do seu nariz. Agora, o resto, a televisão para mim. Boa noite. Mas é uma boa tarde. Já me tinha ido embora. Mas é muito engraçado porque para mim também. Eu agora deixei de ver televisão porque aquilo era tudo legendado, a maior parte. Mas eu antes, aquilo quando eu via. Eu... Era animais. Não, mas é assim, era o Biography Channel, que era o canal das biografias. Aí eu via o Biography também às vezes. Ou o História. Mas o que eu mais via era o História. Não, eu às vezes via mais aquelas personagens lá do cinema que eu não fazia ideia. Porque eu, por exemplo, quando eu acompanhei lá a biografia da Jodie Foster, houve um que foi uma família que foi brutalmente assassinada, não sei o quê. Ou seja, esse tipo de coisas. Ou o História, que eu acompanhava muito, o História e o Odisseia, eram os que eu mais acompanhava. Filmes nunca foi muito do meu agrado. Eu sei que eles são pagos para fazer aquilo, portanto não. E depois é aquela coisa de ei tal, e aquela. Levou. Como? Levou com um cartucho inteiro de armas na cabeça, não morreu, hã? Claro. Sabes que os comentários, as pessoas também são pagas para fazer aquilo. Não interessa, mas não é isso. Mas a história não é paga. Estão a dar conhecimento às pessoas. Verídico. Exatamente. Muito bem. Por isso é que eu gosto. Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Que até o próprio tem a ver com o que nós estamos a falar, que é o agora, aqui e agora, que é o que estamos a tratar. E voltamos Já para o mês que vem. Este mês me apetece fazer mais programas. Ah, pois é, botamos para o mês que vem. Pois é. Dia 2 de março, não é? Deve ser. É, dia 2 de março. Obrigado igualmente e Feliz Natal para todos os ouvintes e para mim. Bom Carnaval já agora.